Rede Cultura, o programa. E segue para a cama. Porque é uma gente mal educada, ficou falando grosseria pra gente, né? Uma gente suja, uma gente que tem. Você olha pra cara das pessoas, tem vontade de fugir, entendeu? E eu tenho um ódio lá pra essas pessoas, sabe que são do meu país, que eu são brasileiros. Porra, não são brasileiros, não, cara. Isso de raça. Agora, irmãos, vou falar a verdade. A crueldade que fazem com a gente só por nossa cor ser diferente. Somos constantemente assediados pelo racismo cruel. Bem pior que o fel é o amargo de engolir um sapo. Só por ser preto, isso é fato. O valor da própria cor não se aprende em faculdades ou colégios. E ser negro nunca foi um defeito, será sempre um privilégio. Privilégio de pertencer a uma raça que com o próprio sangue construiu o Brasil. Subraça, subraça. É isso aí, rapaziada, subraça, subraça. Subraça, subraça. Eu quero ouvir vocês. Subraça, subraça. Subraça sim é como nos chamam aqueles que não respeitam as caras dos filhos, dos pais, dos ancestrais deles. Não sabem que seu bisavô, como eu, era escuro. E obscuro será seu futuro se não atingirei. Talvez ser encontrado no esgoto da Ceilândia com dois tiros no peito. O papel é esse, a realidade é foda. Não dê um bote maldado se não câmbio de bota. Fica esperto, racista, se liga na fita. Somos animais mesmo, se foda quem não acredita. Subraça, subraça. Subraça, subraça. É isso aí. Subraça, subraça. É a puta que pariu. Subraça, subraça. É a puta que pariu. Vamos todos juntos, entoemos o hino nacional, todos de pé e mão no peito. Subraça, subraça. Subraça, subraça. Subraça, subraça. E todo mundo nessa porra, subraça, subraça. É a puta que pariu. Subraça, subraça, é a puta que pariu. Subraça, subraça, é a puta que pariu. Puta que pariu, subraça, subraça. É a puta que pariu. Subraça, subraça. É a puta que pariu. Agora, fechemos com chave de ouro. Senhoras e senhores, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs, eu quero ver essa porra. Subraça, subraça. É isso aí, mais uma vez. Subraça, subraça. De novo, subraça, subraça. tudo junto, sobre raça, sobre raça. É isso aí, caralho. Muito obrigado a todos vocês. Satisfação mesmo. Caralho. Obrigado.